caminhos desta vida vou seguindo, alimentando a esperança de chegar. No meu caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. No meu caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. Caminhando pela vida encontrei homens cruéis que tentaram me impedir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Sigo caminhando, pra onde vou, o meu Deus sabe dizer. Passo a passo, já estou quase chegando. No fim de tudo, o Senhor vai me receber.